Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando de norte a sul, de leste a oeste. Acabou a distância, acabou com esse negócio da internet. Você pode estar na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Paraguai, no Brasil, em Coromandel, em Catalão, em Xangai, qualquer lugar do mundo, você clicou, eu sou mais obediente que ajudante de missa, eu chego na hora. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a cantora Suelen Alone. A Faculdade da Música traz o grande mestre Altemar Dutra. A frase irretocável é da sabedoria popular, mas muito interessante. A oração de hoje, uma oração belíssima, Senhor. A dica, como um francês vê o Brasil? Essa é a quarta e última parte dessa entrevista que um francês, um artigo que o francês escreveu sobre o Brasil, né? No Cantinho do Rei, uma gravação do tempo da Jovem Guarda, 1965. A Lorota Boa é a primeira vítima desse projeto do governo aí, o Mais Médicos, né? Já fizeram a primeira vítima. Gente estrangeira até aprender a comunicar no Brasil, o brasileiro não aprendeu, imagina estrangeiro, né? Na trilha sonora da minha vida, Milionário José Rico, uma gravação de 1982. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio de Oport Jeans, o jeans do Brasil. Saiba como ganhar dinheiro revendendo Oport Jeans daqui a pouco. Eu começo trazendo aí Alcino Alves e Rocha, Porta do Mundo. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. E o meu dicionário é a inspiração.

pudesse não a lembrar, aquela noite de São João era bem bom. Maiquá, não vê? Era a moça mais bonita, com seu vestido de chita, todo enfeitado de fita, dessa festa do sertão. No volteado um sapateado, foi que nós se conhecemos. Nossos olhos se gostaram, e nós também se gostemos. Os meus olhos suplicaram um olhar dos olhos seus, um sorriso dos seus lábios que alegrasse os olhos meus. Num sorriso ela me deu toda a esmola que eu pedia, que encheu meu coração de consolo e de alegria. Seu olhar me deu certeza, seu sorriso a confiança. Meus olhos se lagrimaram porque tive esperança. Mais um ano se passou, quando foi nesse São João. Era a noiva mais bonita que pisou na povoação. Juntos saímos da igreja para toda a eternidade. Meus olhos se lagrimaram de tanta felicidade. Nos quatro cantos da mesa, nesse terceiro São João, quatro velas bem acesas iluminava seu caixão. Ela estava mais bonita, com ramo de flor na mão, com seu vestido de chita, deitada no seu caixão. Na hora da despedida, galei na cabeça dela e como um louco beijei aquelas faces amarelas. E quando larguei, meu Deus, não podia mais chorar. O resto das minhas lágrimas eu dei pra ela levar. Agora às vezes de tardinha dele eu garro me a lembrar. Sem querer, não sei porquê, tenho vontade de chorar. No meu coração magoado não há mais felicidade. Os meus olhos se secaram, foi na dor de uma saudade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Luizinho Limeira e Zezinha, As Três Lágrimas. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Quando você vier dar um passeio aqui em Brasília, negócios ou a passeio, não deixe de dar uma passada lá no Bar do Alemão. Na verdade, o Bar do Alemão é um belo de um restaurante com 111 anos de história. Foi fundado em 1902, no início do século passado, na cidade de Itu, São Paulo, e agora está aqui em Brasília desde o mês de maio e se transformou num grande polo turístico, gastronômico e de negócios, viu? Fica aqui num cartão postal às margens do Lago Paranoá, pertinho da casa da presidente Dilma, no Palácio da Alvorada, ao lado do Hotel Lakeside. Todo mundo sabe onde fica o setor hoteleiro e turismo norte aqui de Brasília, viu? Só pedir pro taxista, ele te leva lá. E é facinho de você trombar comigo lá, que eu bato o ponto. Hoje mesmo eu almocei lá. Bar do Alemão, agora aqui em Brasília também. O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar. E não me ama e que tudo acabou.

dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada que continua depois do amor no amanhecer. César Menotti e Fabiano, proposta para o radialista Eurico Gomes Fontes, em Dianópolis, no estado do Tocantins. Ele tem um programa lá na Rádio Tocantins FM e está sempre ouvindo a gente pela internet, né? Eurico, um abração para você. Quem sabe uma hora nosso programa não entra numa rádio aí de Dianópolis, né? Está à disposição. Quem quiser, deixa eu avisar para os radialistas do Brasil, para os diretores de emissoras de rádio, quem quiser transmitir o nosso programa é muito simples, não precisa falar com ninguém, não tem burocracia. É só entrar no site radioestudiobrasil.com.br, radioestudiobrasil.com.br, e tá lá, cadastre a sua emissora. Você vai lá, cadastra, escolhe o horário que você vai passar, você vai receber uma senha, e a partir daí não tem mais burocracia, viu? Você pode transmitir o programa do Cleito Aguiar, que já está em centenas de emissoras, e pode passar aí também na sua cidade, tá bom? A sugestão do Beijar, Sula Mazureg e Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda coração, tem visita pra você. Esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda coração, você tem que reagir. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobe espaço pra querer. Vem comigo, eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço comigo, eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobra espaço pra querer. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Sula Mazurega com a participação da Mona Lisa, Acorda Coração. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado no estado de Minas Gerais, que é o melhor estado para shows do Brasil, é só você ligar para o Flávio Bejar. O telefone é o 61998136601. 61998136601. O Flávio faz um trabalho em mais de 300 emissoras do estado de Minas Gerais e ele vai pessoalmente, ele não manda pelo correio, não. Ele vai pessoalmente, conhece todo mundo conhece ele. É um trabalho que frutifica rapidamente, viu? 61998136601. No próximo bloco, Milionário José Rico, Wagner Simão e César e Paulinho. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A trilha sonora da minha vida, o ano de 1982. Você lembra o que nesse ano, hein? Você lembra que a seleção do Tele, aquela que é considerada uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, saiu como favorita para a Copa do Mundo e acabou voltando no meio do caminho. São coisas, eu acho que é isso é que faz a magia do futebol, né? Nem sempre ganha o melhor e são pequenos acidentes que os deuses do futebol é que decidem as coisas, né? Tele Santana formou uma seleção maravilhosa, que tinha Toninho Cerezo, tinha Falcão, tinha Sócrates, mas só tinha craque, Zico, só craque, craque, craque. Tava ganhando de todo mundo, chegou na Copa do Mundo, não deu certo, né? E aí, para você recordar isso que aconteceu em 1982, há 31 anos atrás, eu vou trazer os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico, Corpo e Alma. Precisaste de mim, te dei apoio e guarida, entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida. Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama. Te fiz formosa e bonita, ainda comenta que não me ama. Teu amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o teu barco, dos teus lábios eu fui o sorriso, dos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Teu amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o teu barco, dos teus lábios eu fui o sorriso, dos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do tempo.